Torre Salvador, bom dia, azul 4040, ponto espera da 10, pronto. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 040, grau 059. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, azul 4040. Azul 4040, decolada ao Zuno 5, chame o controle em 199.8. 98, bom dia, 4040. Sobre Salvador, bom dia. Sideral 9970, baixado, travado, estabilizado em LS. Federal 9970, tráfego acessado, livre pouso, pistão na 0, vento 0 na 0 grau, 039, renegal na 0 na 5. 1015, Federal 9970, pouso autorizado. Só confirmando, o senhor vai ter condições de pousar lá até o slot, lá, 12, 14? Ok, então chama pro táxi. Trip 5514, a linha mantém a cabeceira no zero. A linha mantém no zero, 5514. Federal 9970, solo aos 23, libera a direita, fechando o solo em 121, décima 1. Livrando a direita, 121. Papapapa, Charlie Tango Uniforme, confirma PLB? Papapá, Patiari, Tango Uniforme, Zipi Sac, chame na Papá, o QNH na 0 na 5. Salvador, bom dia, tá 3 anos, 513, informação Juliette. Trip 5514, vento 0 no 0 grau, 049, decolagem, pistão na 0. Decolagem na 0, trip 5514. Papapá, Tchali, Tango Uniforme, autorizado o ingresso, reporte quando alinhado e pronto. Trip 5514, decolado aos 24, chame o controle em 19, décima 8. 98. Papapá, Patiari, Santo Uniforme, livre de decolagem, pista 197, o vento 030, grau 039. Papá, Patiari, Tango, uniforme, decolado aos 27, chame o controle em 1999, decimal 8. 1998, boa. ponto com espera, visão 10, 3890. Visão 3890, autorizada a linhagem, decolagem, visão 10, vento 330 graus, com 9. Autorizada a linhagem, decolagem, visão 10, 3890. É 3890, decolada aos 33, chame controle em 119.8. 1098, boa. Autorizado a alinhar e decolar em pista 10, vento calmo. Libera e decolar 0, voo. Torre Salvador, bom dia, tá 3153, na final de Electric Ray. 3153, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, NH 1010, 15, cheque trem de pouso. Passe travada, aguardando livre pouso, 3153. 1963, decolador 37, chama o controle em 1199.8. 198, 1963. Pista 3153, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso na 10, 3153, solo 40, libere primeiro direito, chama só 1-2-1-2-1. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 340 graus, 029. Alinhar e decolar 10, azul 4201. Bom dia, 093, na Gol, ponte espera. Gol no 093, bom dia, mantém ponte espera no 0. Mantém ponte espera no 0. Gol 1093, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, já não se gravou. Azul 4201, decolado aço 46, chame o controle em 1999.8. 1998, azul 4201. Gol na 093, livre decolagem. Pistão na 0, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, então na 0, com 0 na... Torre Salvador, Passaredo 2229. Passarela 2229, continua a aproximação, reporte no externo baixado travado, QNH 10 no 5. Assente, vai reportar no externo baixado travado, comei 15. Fono 093, decolado 248, chame o controle em 1919, decimal 8. 198, 093. Gol 865, mantenha o quanto espera. Passando externo, baixado e travado, passaredo 2229. Passaredo 2229, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento variável com 3 nós. Sente livre pouso, 10, 2229. Gol 865, visual com a TR da passaredo na final, pista 10. Após passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10, gol 865. Acertado. Satélite 2229, solo 54, Libéria direita, solo 121, decimal 1. Nivelando direita, 1-2-1-1, passarelo 2-2-2-1. Gol 1865, vento 340 graus, 039, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, 1-0. Chané 6211 na linha e mantém cabeceira 1-0. Boa noite, 65, decolada 55, chame o controle em 199, decimal 8. 198, controle, 865, né? Bom dia. Chiné 6211, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Chiné 6211, decolada 58, chame o controle em 199, decimal 8. Na verdade, obrigado. Bruno 649 à torre. Prossiga. Assume ser baixado travado, que é negar no 0 no 5. Afirma, direito. Comprei baixar checada, é 190 à vista. Gol 649, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 190 graus, 049. Gente, livre pouso no 0, com 190 no 5, gol 649. Correio 5963, após passagem do Boeing da Gol, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a passagem da aeronave na final, a linha que mantém ali o 5963. Dona 649, solo 02, libere primeira direita, chama o solo em 1-2, 1, décima 1. Direita 2, 1, 1, obrigado. Correio 5973, o vento 360 graus, com 3 horas, autorizada a decolagem, estão lá. Segui decolagem para o Rio 5973. O 985973 decolou, solicita a curva esquerda para livrar a formação. Efetue desvio necessário, chame o controle em 199.8, 5973. 5998, obrigado, bom dia. ponto de espera da 10 está pronto, 98, 11 da Rio. Rio 9811, autorizada a alinhar e decolar, posição 10, vento variável com 3 nós. Alinha e decola, 9811 da Rio. E o 981 vai precisar ficar à esquerda aqui do eixo devido à formação pesada. Sapatango, Oscar, Hotel Kilo para acionamento? Aqui. Livre Sanar, reporta pronto para o táxi, o Papatango, Oscar, Hotel Kilo.